A casa é sua, má, fica à vontade. Tira a sandália, tá limpinho o chão. Não repare o coração, bagunçado. Vinho bom, brinde. Nossa relação, muita treta pra sitcom. Mas ainda mó onda, doidona. Ritmo bounce, digno de um love song. Fresh, sal, nunca cena. Sex. Mas nós é cinema, match. Escutamos correndo. Match. Sinal que é bom esquema, diz que eu sou seu favorito. Quem? Ninguém te pega assim, eu piro, ela pira em mim. Fica linda de crop, de biquíni. Assalto, pode comigo, tipo, posso ficar adicto. Eu digo minha o quê? Gosta sem perigo. Putinha e bandida, chique, favela ela. Sim. E o nego tropical, marginal. Dela, diz, é dela, é delas. Isso, e ela é deles. Ei, posso ser sincero, ninguém tá pegando mais ninguém. Bagulho tá sério. Estranhos e meio íntimos, acelerando ritmo sem perder o swing. No passinho, surta por qual motivo? Tá na chuva comigo, na garupa e na direção. Pra se fuder sorrindo, não monogâmica e fiel a ficante. Me põe no seu best, pede foto oculta no trampo. Fiel assinante, odeia seu chefe. Mando flores pra te ver feliz, eles com inveja. Os head enlouquece, bad gal, bad, guia o Chevette 87. Letterbox, bora ver as raps do McAllister. Aquelas foda, bora curtir uns reggae. Nego gala é real, vai entender minha malandragem. Fala como é nas suas áreas. Que tal um chope, fim de tarde, domingo, boo. Meio old school, no scrolling, tá um céu lindo azul. A gente quer viver mais que tá vivo. Como o Joca diz, só pelo risco. Cola comigo.